Audiolivro O Carnaval do Jabuti, de Patrícia Ferreira. Em um belo dia, resolveram os bichos fazer um baile de carnaval. A raposa foi quem deu a ideia. Então, cada um se recolheu na sua casinha e foi pensar no que se fantasiaria. O coelho escolheu a fantasia de leão. A formiga queria voar. Então ela escolheu a fantasia de abelha. O ouriço queria cantar, então ele escolheu se fantasiar de galo. O leão queria ser maior do que já era. Resolveu se fantasiar de elefante. A raposa foi de casa em casa muito curiosa para descobrir o que cada um iria vestir. Mas quando foi a vez da casa do jabuti, ele falou que iria se fantasiar dele mesmo, pois não queria ser outra coisa. E isto deixou a raposa furiosa. O jabuti comentou o fato com o macaco, e teve uma surpresa. O macaco contou que tinha sido proibido de ir ao baile, pois a raposa falou que ele era muito bagunceiro. Então o jabuti teve uma ideia brilhante. Mandou o macaco ir fantasiado de jabuti e fazer muita bagunça. Quando o macaco chegou ao baile, a raposa foi logo falando. O que está fazendo aqui? Não pode entrar. E ele respondeu. Sou o jabuti, não está vendo? A raposa ficou tão feliz, pois fez com que o jabuti se fantasiasse. Quando o baile estava no auge, deu uma louca no macaco. Saiu aos gritos arrancando jubas postiças, rabos de algodão, orelhas de palha, pele de casca de bananeira. Um escândalo! O rei fugiu desesperado no seu enorme disfarce de elefante. Depois que o macaco já tinha acabado com a festa, o jabuti chegou. A raposa, chorando, apontou para ele. Jabuti, foi você! E o jabuti riu e falou. Baile de carnaval sem macaco não é baile, comadre raposa. Agora vamos dançar, cada um com o rabo que tem, com as orelhas que tem, com as garras que tem. Nada de máscara, dona raposa. Isso fica bem em seu focinho de desocupada e intrigante. E o rei decretou. O baile continua comandado pelo jabuti, que é tão vagaroso quanto sábio. É carnaval.